degrau pra cada track, uma escada a cada ano. Não aguarde desde moleque, sem pano, traçando os planos. No coração boom clap, na mente de cada chapa. Vivendo só pelo rap, botando a tag no mapa. Mais uma madrugada passa sem sono, ouvindo a batida. Enquanto a chuva cai lá fora, meu rap aqui dentro ganha vida. Raio ao dia, eu tenho que trampar, correr atrás do cifrão, pois as contas estão pra chegar. Olheiras são notáveis, moedas pra um mini café. Cê da leste, vou pra sul, enfrento condução de pé. Na mochila tapa o é, levando o rango com zoião. E também o ZP, que é pra vender de mão em mão. Essa é a minha profissão, parceiro. Eu faço rap por amor, mas eu também quero um retorno financeiro. Cada som é um degrau, sempre sonhei, tá nessa escada. Eu tô subindo, eu subi, já era, ninguém para. Um moleque, sim, ainda moleque, que se juntou desde o início no intuito de vingar, fazendo rap, vingou. Foi muito tempo de vivência, muita paciência, com ritmo, consciência, poesia, sapiência. Objetivo traçado, linha por linha, empenhado. E mostra meu serviço enquanto as noites em claro for preciso. Escrever até meus punhos cansar, rimar, rimar com meu parceiro tape até chegar. Quanto tivemos que gastar, quantos jingles escutar, que CD não ia virar, que era melhor estudar, ninguém ia respeitar, sei lá. Parar era a melhor alternativa pra não ter que ouvir sempre tanto blá blá blá. Mas hoje sinto ar puro e que estamos chegando. Mais um degrau subido e uma história nova que vai se formando. A conquista de um novo ciclo, a subida de um degrau. Brilha muito igual Ronaldo e se torna fenomenal. Sensacional. Um degrau pra cada track, uma escada a cada ano. Não aguarde desde moleque, sem pano, traçando os planos. No coração boom clap, na mente de cada chapa. Vivendo só pelo rap, botando a tag no mapa. Um degrau de cada vez, que é pra não dar tropeço logo no começo. Porque eu mereço e sei como me mexo. E nunca me esqueço do que aprendi de verso. Pra que no desfecho as paradas de responsa não saiam do eixo. Tudo que vejo do avesso eu nem me queixo. Mas deixo a fé me guiar nos trechos. Pra que eu chegue num bom endereço. Desço ao nível dos queixos alto e cresço no peso. Não das bases, mas das frases, pra dar um novo contexto, nova interpretação. E aproveito o ensejo pra deixar claro e deixo que a eficácia de liberdade de expressão é o que eu desejo, mas vejo que o meu desejo parece contrariar o resto da população. Então almejo e protejo, trago faca e queijo pra abrir mentes, caminho sem palpitar direção. Avanço, terço, tapete vermelho pra quem vem no rastro que eu deixo ganhar. Que tudo que eu planejo é de coração, de verdade, não por vaidade. Mas já abracei a causa quando eu tinha bem menos idade, bem menos capacidade pra isso aqui. Então ganhei o dom das palavras que a minha gente precisava ouvir. Aposto no MC, aposto que MC, aposta no MC que aposta nisso aqui. Tio, trazer as verdades mais frias, tipo tapa na cara. Fique o progresso nada, mas a desordem não para. É gente roubando e fazendo porra nenhuma. Os trampistas na luta, enquanto os que não se arruma perece. É regresso na subida, back, coca, pedra, cano, rumo, desistência de vida. Mas sem pressa eu sigo o fluxo, não deixo nada a desejar. Levou 10 anos, mas valeu a pena esperar. Um degrau de cada vez, e se eu fiz bem, com a paciência de quem segue a escadaria de Nissan. Um degrau pra cada track, uma escada a cada ano. Não aguarde desde moleque, sem pano, traçando os planos. No coração boom clap, na mente de cada chapa. Vivendo só pelo rap, botando a tag no mapa. Um degrau pra cada track, uma escada a cada ano. Não aguarde desde moleque, sem pano, traçando os planos. No coração boom clap, na mente de cada chapa. Vivendo só pelo rap, botando a tag no mapa.